consumido. Ven a derenos, aquecer a chama que un día quemó por ti. Amanhecer, uma nova história se cumprir. O show.